Meu cafuso, Zé Viaja. São as balas, as malas, as putas mais caras. As farsas te encaram querendo vender. As drogas, as armas, as tralhas encalham na praça do tio que tem os DVD. Porque rap é o Paraguai, pode tudo e muito mais. De favela aos samurais, dos falsos aos reais. E os pobres quer ostentar, os ricos favelar. O circo já tá lá esperando você. Pagar pra ter o lixo que vicia como triste. Dos saquinhos da biqueira vale o risco. Um classic é R$2. A carteira Playboy, seu smartphone aqui não vale nada. Suas vadias de uma noite não paga uma palavra minha. E a família do William não desalinha nem definha. Tio, CW preço do Brasil por um fio. Nessa terra caótica, artérias carote das pulsão. Deslizando por entre nuvens, chego em Foz fronteira. Louis Vuitton escrito na bolsa na alça. Madame usando o colo dentro de uma super barca. O sinal abre, ela se afasta, se afasta. Curei com a favela em Cidade Leste. O que procura esse viajante? Droga, arma ou Viagra? E herba um novo pisante. É beat, don't kill my vibe. Aqui gata não corta essa brisa. Fumando porro e somos loucos. Com mensagem pra levar. Pria rato do banhado, seguiu e foi pelo barro. Velozes e furiosos, dentro do carro Subaru no pinote. 120 por hora indo longe. Nós mesmo que tamo aliado. O rap é o Paraguai. No quintal da América, o Chiru sabe o que faz. Brasil, taxas e impostos. Com Juan e sócio, negócio estou a resolver. Pente de Glock, gospel 15, o projétil. Sou resistência, de a pé na moto no crossfox. É don't stop. Rima solta, devia estar presa na mesa de um walk energético. Se pá rola até um domec, lá do outro lado da igreja. Sempre cantando bom rap, crendo em Deus e um bom proceder. Buena onda sempre, graças às dicas calientes. DVD do Sabota saiu, primeiro foi lá no Paraguai. Depois que chegou no Brasil, One Love pela ponte da amizade. Petrópolis Coab, Petrópolis Coab. 380 Glock, canela seca, rua cheia de som de areia.